Na verdade, assim, falar um pouco de como que eu cheguei nesse ponto, que eu acho que pode ecoar com outras coisas também. Bom, Rede Meta Reciclagem, que teve aquele histórico aí de 2002 a 2012, até o fim do mundo, no calendário Maia, né, Tati? Te acompanhou tudo de perto. Que tinha essa pegada de trabalhar um pouco a ideia de mutirão, a ideia de gambiarra, de naturalizar como, ou interpretar como inovação aplicada essas coisas todas que acontecem de inovação nas pontas. E bastante relacionado ao reuso de computadores, que foi, na verdade, a identidade inicial daquela rede. Depois se expandiu tanto que depois a gente nem sabia mais do que a gente estava falando, mas no começo era uma coisa bem concreta. E eu estava até lembrando ontem, quando eu estava falando com a Grace, que estava aí, que está na Fundação Ford, agora a Grace ela era jornalista da RETS, que era a revista eletrônica do terceiro setor, e ela fez a primeira entrevista com integrantes da Rede Meta Reciclagem, em 2002. E estava retomando um pouco uma coisa que a gente, na época, a gente destacou a meta-reciclagem do projeto Metáfora, porque tinha um bando de nerd que queria falar de coisas concretas e não ficar elucubrando sobre a sociedade, a vida, o planeta, a existência, a subjetividade, Deleuze e tal. E a galera destacou a meta-reciclagem para falar basicamente de nerdismos de computador, tipo, qual disco que vai usar. E depois o projeto Metáfora morreu e a meta-reciclagem meio que continuou por aí. E herdou todas as conversas sobre subjetividade de Deleuze e rizomas e tudo mais. Mas sempre teve uma questão ali que era um elemento bastante concreto que dava essa alegria na metaescola, que era, cara, pôr as coisas para funcionar e meter a mão na massa e não se preocupar muito em debater. E tinha uma série de diretrizes ali que funcionavam bem. E em determinado momento isso, enfim, cada um foi para um canto, as coisas meio que se esvaziaram ou continuaram, né? Tem, inclusive, movimento, o Frazão estava me falando que vai rolar outro em novembro. Tecnochamanismo. Tem alguns spin-offs da meta-reciclagem que continuam por aí. Mas, ainda, enfim, eu me afastei um pouco também da coisa mais concreta, computadores, quando eu fui para essa linha dos laboratórios experimentais. Mas, em 2 anos atrás, eu participei de um processo que era uma residência no Catar, enfim, publiquei as fotos, não sei se vocês viram as fotos de lá, uma residência de 2 semanas trabalhando com alunos do mestrado em arte e design, com a ideia de conserto, gambiarra, inovação e tal, isso num lugar onde o capitalismo é muito mais extremo, e eu acho que assim, é a forma prototípica do tipo de comportamento que a gente vê aqui, em qualquer lugar do mundo, que é essa, uma sociedade baseada no consumo, descarte, jogar fora, joga as coisas no meio do deserto e lá elas vão eventualmente apodrecer daqui a 1000 anos e ninguém quer saber delas agora. E eu saí de lá com um pouco dessa sensação de que existia um papel para retomar um impulso que a gente tinha bastante forte na meta-reciclagem, que era essa coisa de valorizar o reuso de coisas como um posicionamento político, até um posicionamento existencial e político, e conectar isso com outras frentes. E aí me passou, na época, também um incômodo bastante grande com a percepção de que a tal da cultura maker, quando começou, vai, sei lá, 2006, 2007, que começou a se formar esse discurso em fabricação digital, makers e tal, no começo tinha uma coisa bastante marcada, que era uma herança dos hackerspaces, que era o lance do reuso, e se falava muito, não, a gente vai poder fazer peças sobressalentes para consertar as coisas, e falava-se bastante de upcycling e cradle to cradle e tal. E em determinado momento, o que eu vivenciei com aqueles alunos do mestrado no Qatar, que tem acesso a laboratórios, tem todas as máquinas de fabricação digital que o dinheiro do gás pode comprar, e eles não refletiam sobre isso. Eles falavam sobre cultura maker, estavam bastante inteirados do discurso da cultura maker, estavam bastante inteirados das ferramentas de fabricação digital, eram todos muito versados instrumentalmente em usar aquelas coisas, mas ninguém refletia sobre a ideia de, cara, a gente está produzindo objetos de plástico, derretendo plástico, produzindo fumaça dispersa pelo planeta, e um plástico que vai ser jogado fora, porque todo o discurso do reuso, da apropriação coletiva e tal, que vem do hackerspace, foi tomado por um discurso mais de empreendedorismo, que é, a gente vai inventar coisas novas, então a gente vai fazer um protótipo para depois entrar em produção industrial. E isso também acabou virando um braço de reforma do sistema capitalista industrial internacional. E quando a gente vê um cara tipo Chris Anderson, que era editor da Wired, era um dos diretores do TED, o cara larga tudo para fundar uma empresa chamada US Robotics, escreve um livro chamado Makers, A Nova Revolução Industrial. E fala, porra, cara, como nova revolução industrial, cara? Olha a merda que deu esses 200 e poucos anos aí, sabe? Guerra e desigualdade, poluição, desmatamento e tal. Como é que a gente faz para pensar em outras referências? Então me tocou bastante essa percepção de que existia uma descontinuidade naquela história, que era uma história interessante, que era múltiplas possibilidades de fazer coisas, mas também consertar, adaptar, customizar, personalizar, ressignificar objetos já existentes, para, na verdade, uma terceirização, uma externalização do esforço de criação da indústria. E aí foi um pouco essa coisa. Escrevi um texto sobre isso no começo do ano passado, publiquei em dois, três lugares aí. E comecei a refletir um pouco sobre como isso era importante. E aí comecei também a pensar em algumas ligações que dá para fazer entre essas coisas. A primeira é que esses elementos todos, a fabricação e o conserto e a personalização, a adaptação, todas essas ações, elas têm uma coisa em comum, que é lidar com a matéria, né? Lidar com, essencialmente, com a transformação. E a fabricação também é uma transformação de matéria-prima em alguma coisa, né? E até você fala, cara, trabalhar com energia é transformação de um meio para o outro, então. E aí também refleti que toda essa coisa da transformação da matéria, ela não é uma coisa que surgiu nos últimos 5 anos, nos últimos 10 anos. Na verdade, ela é parte do que nos faz humanos, que é aquela ideia do Homo Faber, e que muito da nossa identidade parte do momento que a gente começou a fabricar instrumentos para, de uma certa forma, dominar a natureza. Mas aí é uma questão, até uma discussão mais profunda. E aí eu acho que, assim, tem um deslocamento para fazer temporal, que é buscar, cara, toda a história da fabricação e da transformação da matéria, e o movimento que é lateral, que é, cara, qual a conexão disso com, no meu caso, em Ubatuba, com as oficinas de conserto de bicicleta, com as tiazinhas costureiras que tem sua oficininha ali, com o torneiro mecânico que trabalha na Ilha dos Pescadores e conserta os barcos dos caras e tal. Como é que a gente pode pôr essas tecnologias novas, essas metodologias que surgem por aí nesse mundo hiperconectado, a serviço desses fazeres que muitas vezes estão sendo abandonados? É o neto do cara. E lá no Catar foi interessante que a gente fez três atividades lá. Uma delas foi uma visita de campo num lixão de pneus, uma cidade de pneus descartados no meio do deserto. A outra foi buscar artesãos e consertadores de coisas, então é o relojoeiro, o sapateiro, o cara que faz polimento de sapatos com fogo. Eu fiz até um videozinho muito maluco. E aí os marceneiros, os alfaiates e tal. E uma coisa que foi marcante em todos eles é que todos eles têm mais de 50 anos e os filhos e netos deles não querem aprender o ofício. E aí tem um elemento aí da gente trabalhar com novas tecnologias, que talvez se consiga provocar essa coisa dos filhos e netos pararem de interpretar aquilo como uma coisa ultrapassada dos velhos, que deve ser esquecido, porque Deus me livre, eu vou querer fazer isso. Então acho que é esse um recorte que é possível de ser feito. E o outro recorte é, cara, como que isso se conecta com as demais iniciativas de contraposição ao antropoceno e toda essa situação aí do papel da humanidade em destruir o planeta e destruir as relações entre humanos, que é, cara, qual a relação de um Fab Lab com uma horta urbana, com slow food, com comida orgânica, com uma série de coisas que a gente sabe são pessoas que estão orbitando, estão falando entre si, estão conversando, mas essa é uma conexão que ela não é feita naturalmente. Principalmente quando a gente começa a interpretar as tecnologias de fabricação digital de acordo com os padrões da indústria. Então acho que é um pouco o problema é esse. E aí, enfim, comecei a mandar uns e-mails para um bando de gente, né, uns 2 meses atrás, e uma certa madrugada apareceu esse nome de transformatórios, pensando nessa coisa de transformar matéria como uma identidade possível de construção de alternativas moleculares de resistência aí. E eu não falei da terceira parte que a gente fez no Catar, que foi pedir para os alunos e para os professores trazerem objetos para a gente tentar consertar ou adaptar e tal. E foi super, muito rico nos próprios alunos dizerem: cara, pô, eu tenho um liquidificador, eu tenho uma caixa de som que eu ganhei, sei lá quem. E tentar fazer algum uso daquilo, algumas coisas funcionaram, outras não, e acho que isso é parte até da, acho que a experiência dos cafés concerto que vocês podem trazer, que é nem sempre dá para consertar, e quase, ou quase nunca dá para consertar tudo. Eu acho que isso pode ser uma coisa, uma característica e tal. Mas acho que é tentar trazer um pouco essa conversa. A minha perspectiva é pensar nisso assim como uma possibilidade de rearticulação de um interesse nesses fazeres mais concretos que tem a ver com tecnologia. E assim, também, assim, aí, pessoal, na minha vida, tem uma projeção, talvez, de transformar isso num projeto de doutorado para ficar 4 anos dedicado a investigar essas relações. Só última coisa que eu falei hoje de manhã na entrevista, lembrei agora que para a galera que estava nos Hack Labs e nos Hackspaces, mundo nerd, assim, de repente fabricar objetos era uma coisa: nossa, cara, que negócio legal, já poder fazer a cabeça do Yoda, né? Todo mundo faz a porra da cabeça do Yoda. Mas a gente pega aquele objeto feito ali e pega, cara, uma escultura de madeira feita pelo índio Guarani lá de Batu, fala: que negócio tosco essa cabeça de Yoda, né, cara? Que é muito rudimentar, é muito ruim, saca? E o maluco lá, o Adrian Bowie, dos rap raps, falando: não, porque sapatos que vão aumentar e tal. Aí o cara faz o modelo de sapato e fala: que coisa mais horrível, sabe? Ele não dialoga com, cara, todo o histórico que a humanidade passou centenas de anos testando formatos de sapatos feitos de couro e tal. E o cara vai ignorar aquilo porque ele vai trazer uma novidade e fala: cara, que novidade mais tosca, né? Mas enfim, queria também passar um pouco a bola para ouvir o que vocês Eu tenho dialogam com isso. Fala teu nome, só pra gente estar gravando. E eu tenho uma perspectiva assim, específica sobre essa coisa, a partir do lugar onde eu tô e tal, que é lá na Maré, o Léo foi lá, já, Sheila. E no meio do ano passado, e aí, Kim? Agora eu não sou mais o chatão do ano, eu tenho que participar. Já vai expulsar a gente, né? Já tem que sair de novo. E aí, no meio do ano passado, a gente. Eu já estava. Estou próximo da Gabi há muito tempo, e do Olab, um pouco a partir desses processos de começar a entender o que, que era esse movimento maker a partir desse debate todo aí que o F está trazendo e tudo. E aí, no meio do ano passado, a gente chamou o Palme, que é um parceiro aí, que eu acho que muita gente conhece, o Palme é. E aí. Ah, é foto, não pode ficar deitadão. É espontâneo. E aí a gente começou a pensar num processo que tinha a ver com isso. Assim, com como que a gente. Eu trabalho lá no Observatório de Favelas, na Maré, numa favela super grande, há 4 anos. E no ano passado, no meu aniversário ali de 3 anos, fazendo coisas com um público específico da. Aniversário de 3 anos. Não, não, aniversário de 3 anos de viver Maré, assim. E aí a gente começou a pensar num programa que desse conta um pouco disso, de falar sobre isso. E aí a minha vontade específica e especial era como a gente, a partir do rolê que eu já fazia com a minha galera ali na favela, como a gente disputava essa onda, né? Do maker, do movimento maker, do fazer, que é quase que genuíno, assim, a um pouco a prática das pessoas na favela, né? Então as crianças já crescem consertando as suas coisas, fazendo as coisas. Então é uma coisa que está ali, mas ao mesmo tempo é criminalizado o tempo inteiro, né? Porque não pode, é pior, é mais feio, a qualidade é ruim, o gato é proibido, mas ao mesmo tempo você não tem, as pessoas não têm acesso aos serviços todos ali, então dá-se um jeito, entendeu? Mas e aí, sabe, como a gente já dava conta de fazer isso? Eu participo de um grupo de favelados que é mais cool, assim, e aí que é um rolê específico, que é uma juventude que está na universidade, que está participando de movimentos sociais mais ativamente e tudo. E essa galera tinha um interesse em dar conta um pouco disso, ainda que isso não tivesse a ver com tecnologia inicialmente. E aí a gente fez o Gambiarra Favela Tech lá, que foi massa, foi um experimento, assim, onde tinha gente muito diferente que consertava coisas. Então tinha uma mina que fazia bolo, escultura de bolo, vendia bolo, vende bolo para aniversário com sua cara, com seus não sei o quê, umas coisas assim. Tem uma menina que já fazia coisa, outra que fazia os móveis em casa. E era orientado a projeto isso? O pessoal propunha um projeto? Não, as pessoas só diziam o que elas faziam da vida e a partir daí a gente fez uma seleção, assim, abrimos uma chamada pública, as pessoas diziam, ah, já fiz isso, já fiz aquilo. Então tinha criança, tinha um boyzinho de 14 anos que fazia, sei lá, fazia extensão e tomada, sabe? Assim, o cara já fazia aquilo, ainda criança, em casa, lá numa favela qualquer, e a gente foi juntando experiências, assim. Um cara que fazia meio maker de produça, sabe, que dava conta de tudo, ah, precisa de... sei lá o que, uma parede ali, precisa de uma parede, de repente o cara vai lá e faz a parede, entendeu? Assim, uma galera meio dessa, uns mais ligados à tecnologia mesmo, mais, né, e outros menos, assim, mas tudo muito do fazer. E aí a gente começou, e aí foi quando eu fiquei muito empolgado com isso tudo, e a gente começou a construir um laboratório ali, a partir então desse lance da gambiarra, da apropriação. Durante essa residência, durou 10 dias, e tudo a gente... Tem muito lixo na favela, muito lixo, não só orgânico, mas também descarte. É sempre o lugar onde os ferros velhos se concentram, porque é um pouco, né, a margem ali. Então as fábricas jogam tudo meio ali. Então tem muito ferro velho, tem muito lixão e tudo. E a gente fez imersão nos três ali da perto de onde a gente estava. E aí a gente foi catando os insumos todos para a produção da residência, foram os materiais que a gente encontrou ali naqueles lixos. Ali. E aí a gente começou a pensar sobre isso tudo, assim, sobre fazer, consertar, né? A gente não tem a menor condição de ser um laboratório, por exemplo, como o Olab é, entende? Com uma estrutura e a rede que é muito específica e tudo, e então a gente começou a pensar sobre isso. Mas vai fazer um ano que a gente está lá, inventando. Aí é marcenaria, meio com serrote, enquanto não tem a máquina. É um pouco... É, aí fizemos um gambiarrinha para criança, uma grana... Vocês conseguiram mobilizar, tipo, pessoas da comunidade que têm as ferramentas, que tragam e tal? Então, não. Conversando... Não, ainda não, sabe? Que tá, porque aí a gente acabou rodando outros projetos dentro desse laboratório, virou mais software. Hoje tem um laboratório que roda lá, que é um laboratório de jornalismo de dados, que aí já não tem mais a ver com aquilo, mas as atividades vão acontecendo, mas são atividades quase assim, espontâneas. Ah, alguém que quer fazer uma mesa. Ah, vem aí, que aí tem uma máquina, e foram conseguindo as coisas. A pessoa vai lá e faz lá. Ah, fica aí, faz, não tem muito quem ajuda, queimando uma máquina, sabe? Essas coisas assim que vai acontecendo, assim. E então eu não sei, eu acho que tô com a porteira assim completamente aberta para entender esses processos melhor, para saber como a gente articula essas pessoas que já participam dessa rede, e essas pessoas voltam o tempo inteiro. A gente tem feito coisas, tem um projeto lá na Marétima, Maré Sem Fronteiras, e é um projeto de bicicletas. Então a gente tem comprou uma outra ONG lá da favela, comprou umas 10 bicicletas há uns anos atrás, as bicicletas estavam tudo zoadas, e a gente distribuiu elas em 4 pontos da favela pra gente mesmo andar e tudo. Então ficam 3 lá no galpão onde eu tô, 3 no do lado, 3 lá. Tem 5 jovens que cuidam dessas bicicletas, meio estágio, assim, então eles ficam cuidando da bicicleta e ensinando os outros a consertar. E a gente fez um ciclo de uma rodada de cicloativismo lá na semana passada, e aí construímos uma bikezinha multimídia ligada com bateria, daquele jeito que a gente fazia no baixo centro, igualzinho do meu modelo. E aí fizemos uma dessa. Então, assim, temos aproveitado as coisas. A bicicleta que a gente fez era uma bicicleta jogada lá e tal. Então, enfim, temos feito a passos de... Passos lentos, mas mais numa pegada, assim, forte e muito... E que parece muito legal, a princípio. Eu ainda não sei, a experiência é só essa, do experimento ainda, não tem método, não tem nada. O laboratório está acontecendo meio ali, porque a gente tem um espaço, a gente tem uma salinha de uns 3 metros quadrados, que é onde a gente faz tudo. Onde tem os caras do laboratório de dados, que ficam ali meio computador, e ao mesmo tempo faz sujeira e bagunça, no mesmo lugar, na mesma sala, que às vezes rola. Enfim, aí fizemos um gambiarra lab lá com um instrumento musical, que veio um cara de instrumento musical para fazer, é o mesmo processo, vai no lixão, vê o que tem, e aí cria circuitinhos simples, elétricos, eletrônicos, para dar conta daquilo, significa aquela parada e tudo. Então, não sei, eu acho que já é uma potência de polo de conserto de coisa, sabe? Uhum. Assim, mais ou menos. Sim. As pessoas que participaram, muitas são de conserto e são muito públicos, muito diversos. Então tem uma Cracolândia lá na Maré, um dos participantes era um usuário, mas que é o cara que conserta todas as coisas no acampamento. Uhum. Então, é o normal o nome dele, e aí ele conserta tudo lá já. E aí esse cara que vem, entendeu? Aí o cara veio e ensinou muito sobre como você conserta um celular muito zoado, entendeu? Uhum. Porque é isso, a galera vende celular a 15 conto, entendeu? Só que precisa estar prestando o celular minimamente, entendeu? Ainda que ele esteja sem pra Intel. Valer 15, ia ter que fazer 15, ligação. Precisa... É, e aí é o cara dá conta de fazer aquilo, ainda que doidão. Então, muita gente, sabe? E esse cara junto com a criança que faz o... que conserta aqui o ventilador de casa, porque ele tem a mãe, né? Uhum. E a mina do bolo. Sabe? Então todo mundo meio ali junto tentando entender o que, que é consertar as coisas, o que, que é se apropriar dessas coisas e o que, que é disputar a parada. Por isso a gente fica pensando o tempo inteiro sobre isso, sabe? Porque o movimento maker é hype. Uhum. E a gente não é hype necessariamente, uhum, apesar de ser os hype da favela, sabe? Assim, então mistura tudo. E aí discutimos tudo isso o tempo inteiro e em loop, quase. Com novas pessoas, sempre refazendo e repensando. Ih, fizemos besteira, falamos merda. Então... um pouco isso, assim, da experiência, que eu acho que tem tudo a ver com isso, acho que temos tudo pra fazer coisa junto aí num polo lá, mais distante do, daqui, mas muito legal, e eu acho que tem aproximações, assim. Uhum. Assim. Nossa. Vamos rodar, né? Vamos rodar. Deixa eu ver pra onde começar aqui. Meu nome é Ricardo, tá gravando aqui, né, sabe? Tô. Eu acho que vou falar de dois aspectos, assim, um mais familiar, os dois acabam sendo familiar. O outro é a partir da iniciativa no bairro do Guadalupe, lá em Olinda, e a outra iniciativa é no outro bairro em Olinda, que chama Cidade Tabajara, que é uma, por muitos anos foi considerada zona rural de Olinda, mas como cresceu tanto a cidade, é o bairro mais distante, assim, já é na saída da cidade, indo para Itamaracá, indo para o litoral norte. É engraçado como esse assunto de transformatório caiu logo num momento em que a ficha começou a cair sobre esse aspecto, assim, de fabricação, do ato de você construir as coisas. Meu pai tem a formação de torneiro mecânico, trabalhou muitos anos em indústria de sapato, montando, desenhando a forma e tal, fazendo essa... tinha formação em matemática e acabou virando docente, assim, professor do Senai, ensinando as pessoas a construir máquinas, a desenhar peças, parafusos, tudo. Ele é especialista em CNC, trabalha com AutoCAD. E a distância que a gente tem dos nossos pais, assim, né? Você cresce, você vai fazer os corres, você sai desse locus, assim, da família. Aí você acaba perdendo um pouco do histórico, assim, e assim, esse assunto transformatório acabou vindo num momento de resgate dessas raízes aí. E tem uma noção interessante, assim, que é o quanto o acúmulo de conhecimento que pessoas, torneiro mecânico, pessoas que estão nessa vida, assim, trabalhando com coisas mais materiais mesmo, gera um acúmulo que a gente, tipo, não consegue acompanhar, e agora a gente está revendo isso, vendo para que lado a gente pode aprender e tentar reconstruir esse futuro. Recentemente eu vi um vídeo de um projeto que chama Plastoplástico, uhum, que contaminou não só a mim, mas meu pai, porque ele passa horas vendo vídeo no YouTube sobre máquinas CNC, sobre como montar o esquema. Uhum. E pela primeira vez a gente conseguiu conversar a respeito de, pô, vamos tentar montar um negócio. Aí ele viu aquele brother lá, o italiano, montando uma máquina, uma extrusadora, né? Extrusora do zero. É italiano? É holandês? Eu não sei, acho que é... não sei. Uhum. Acho que é italiano. Acho que foi um holandês que me apresentou. Então. E aí a ideia é uma máquina simples, onde pega o papel, o plástico triturado, e você esquenta ele e sai aquele... o fiozinho de 3mm, 1,5mm, que você pode, enfim, tanto reaproveitar para impressora 3D ou fabricar outras peças. E engraçado que o comentário dele foi: mas isso aí não dá pra... Ele falou exatamente assim: isso aí é de brinquedo. Tipo, isso não vai fazer um efeito de verdade, porque você não vai conseguir resolver o problema. Você tem que botar uma máquina parruda. Aí a lógica dele foi: vamos comprar uma máquina quebrada no Mercado Livre. Pô, que massa. Sacou? Ele se ligou que... Aí a gente viu quanto era uma máquina nova, era R$48 mil. Aí vamos comprar uma usada. Qual uma? Uma extrusora? R$12 mil. Uma extrusora? Uma extrusora. Só. Aí, na sequência, ele falou: aqui no bairro tem galeras que fazem já a reciclagem do plástico para vender. E ele já faz a seleção, né, do plástico bom, uhum, que hora vai para empresa, compra para fazer cadeira, outra para fazer não sei o quê. Aí já surgiu a ideia da gente: vamos alugar uma casa e botar uma extrusora dessa para começar a participar desse mercado. Então, eu acho que essa conversa de transformatório é, em sua essência, também conversar sobre a economia. Uhum. Como é que a gente repensa o conceito da economia e usa essa noção para reconstruir o imaginário mesmo. E escapando um pouco do lance da reciclagem, que é baixíssimo valor. Né? Isso, você... A gente tem projetor, a partir de um conhecimento que várias pessoas têm, a gente pode reaproveitar essa... E o que ficou interessante foi o modelo dessa empresa, dela em sua essência ser open source, do camarada colocar vídeos de 17 minutos explicando passo a passo do que ele está fazendo. Eu percebi o quanto é importante a gente radicalizar tudo, assim, não só o dispositivo que você fez, mas como você chegou nesse processo de desenhar eles. Então, você, tipo, se montar uma empresa, ela ser open source em sua essência. A outra conversa que eu queria trazer é que quando a gente começou a atuar no terreiro da Umbigada, lá que é o ponto de cultura e Tamanduá de Oxum, tem uma galera muito forte, assim, desde do movimento de cultura digital, quando os equipamentos chegaram lá, por o terreiro. O terreiro é de Oxum, mas tem uma pegada com Ogum. Então, a tecnologia bate muito forte lá, assim, desde... Chegou o equipamento, deu um brilho no espaço e saiu meio que como um velcro, colando várias pessoas, assim, chamado pelo, sei lá, espiritualmente ou não, foi colando uma galera muito interessante. E a partir de 2010, quando a gente começou a ganhar alguns prêmios, assim, pelos trabalhos, tanto com o cenário cultural, como também entendendo a tecnologia nas pontas mesmo, assim. A gente tem uma rádio livre, a gente enfrenta a polícia. É difícil a polícia querer entrar no terreiro, e a gente também está protegido, assim, lá na frente. E o quanto é importante você receber essa radiação a rádio frequência, a pepita de rádio que está dentro do espaço, ela contamina de uma forma que a gente não está ligado na dimensão. Uhum. Então, isso causou uma reviravolta no que a gente ia fazer com os recursos. Assim, aí a gente ganhou um prêmio em 2010, aí a gente decidiu: pô, a gente não vai dar esse prêmio financiar pessoas com esse dinheiro. Vamos transformar o nosso espaço. Então, a gente... Todo o dinheiro que entrou, basicamente 70%, 80%, foi para a construção. A gente saiu de uma casa que estava alugada e montou um primeiro andar em cima do terreiro. Antes o terreiro era só tinha uma casa e tinha um quintal atrás. Aí a gente pegou o dinheiro do Ministério da Cultura, montou um plano de trabalho bem em massa, não sei o quê, mas a ideia era construir, né? Levantou, bateu pilastra, bateu a laje, pá, fez um andar. Aí montou o laboratório. Foi a galera mesmo que... Isso aí, tipo, construiu, porque é que o recurso ficou na própria comunidade, né? O armazém do lado, o mestre Kim, o marido de mãe Beth, trabalha como pedreiro também, sabe fazer as coisas. Kim, Luciano também, que é do Coco. Uma galera que já é o arranjo produtivo da comunidade, já deu um gás ali, e também pela necessidade da gente entender o que a gente estava fazendo. From scratch mesmo, assim, começar do zero, inclusive a construir a história. Aí montamos estruturamos o primeiro andar, E a partir daí a gente começou a entender que os prêmios que a gente ia recebendo tinham uma importância fundamental na gente ir construindo mais coisas. Então a gente fez o NUFAC, que é um outro edital da Fundação Palmares, que era uma grana para juventude negra. E aí a gente montou um laboratório com 5 temáticas, assim, era uma temática de design, uma outra voltada para produção cultural, uma outra temática de música, estúdio, né, produção sonora, e uma de games. De todos os projetos, o que ficou mais interessante, assim, como registro, foi a turma, o grupo que estava articulando produção sonora, porque tinha uma necessidade de criar um arranjo produtivo no bairro, ou algo que pudesse sintetizar o uso dos equipamentos sonoros para vários grupos culturais. Então, é muito caro você alugar um estúdio para gravar um disco, enfim, aquele processo. E a galera decidiu construir o estúdio, entendeu? Então, a metodologia de construção permaneceu dentro da essência do espaço. A galera mesmo se ligou que tinha um espaço que estava subutilizado, vamos arrancar tudo isso daqui, vamos aprender a fazer acústica, vamos comprar as placas, vamos fazer um estudo de cancelamento de som. E o produto final desse NUFAC com a Juventude Negra foi montar o estudo. Então, qual é o curso que você vai participar em que você vai ter o prazer de botar um tijolo, quebrar uma parede, montar? Então a gente viu que estava na essência da gente, tá na essência da gente a construção, assim, a transformação do mesmo espaço. Entender esse legado de produzir dentro dele mesmo. Por último, a gente recebeu um prêmio da Fundação Banco do Brasil pelo game, Contos de Fá, de novo. Botamos grana no espaço. A gente reformou o laboratório, porque estava foda o calor, botamos ar-condicionado, mínimo assim, pegando sol da porra. Botou coisa de vidro, pensou melhor o esquema de bancada já nesse acúmulo que a gente tem de vamos deixar o espaço mais... mais versátil, assim, tipo, são bancadas mais leves, com cavalete. Pô, só fazer um parênteses aí, que, cara, é engraçado, a gente tá usando o prêmio de mídia livre da rádio, não, botou pra mesma coisa. A gente tá montando um espaço de coworking que tava meio mambembe, mas a gente tá agora bancada, cavalete, tudo móvel e tal. Tá na mesma, fechando, acho que essa energia tá nesse momento. Tá circulando aí com várias galeras, assim. E é isso, assim, tá na iminência de eu trazer um acúmulo desse negócio que a gente vai criar com plástico. Meu pai tá empolgado, mas não tá botando fé, eu tô construindo com ele essa noção de que ele é importante nesse processo. A ideia é realmente comprar uma máquina quebrada pra gente consertar. E ele conhece a cadeia produtiva da tornearia mecânica, que ele formou muita gente. Então é uma história que a gente pode replicar, não só a máquina, mas o negócio mesmo, porque ele só vai funcionar se tiver escala. E é isso, assim, eu acho que nesse grupo, nesse laboratório aqui de pensar transformatório, talvez eu traga essas reflexões aí dessa experiência que vai rolar. Bom, eu sou a Tati. Eu fiquei pensando enquanto vocês estavam falando o que me trouxe aqui, né? Até por uma série de outros trabalhos que estão rolando, enfim. E aonde eu ia encaixar mais esse, né? Mas aí eu fiquei pensando que talvez a minha contribuição aqui possa ser um pouco do histórico de relação com a própria rede. Eu venho do campo das artes visuais, então a materialidade é uma coisa que é muito importante, assim, pra gente. Por mais que a ciência, a arte, ou seja, esteja numa vertente conceitual e cheia de discursos e narrativas, a ideia da materialização é algo que sempre me provoca, assim, e preocupa de uma certa maneira, assim. Aí, do ano passado para cá, eu fiquei um pouco envolvida nessa construção de artística com coleta de histórias de vida, assim, e aí começando a desenvolver um projeto audiovisual que chama Afazeres, que a gente ainda nem teve a chance de compartilhar, mas que eu acho que cabe trazer para cá, por uma coisa muito singela, assim, tem um piano na minha casa, que faz tempo que eu não usava, e aí eu, um dia eu chamei o cara pra fazer um orçamento pra reativar aquilo. Aí ele falou assim, ah, eu sou da quarta geração, a minha família conserta isso e ninguém sabe, ou seja, aí a gente começou a conversar e tinha uma série de histórias acumuladas ali de saberes, e entra um pouco nisso que você estava dizendo de por que as pessoas não valorizam esses saberes. Essa história é um pouco ao contrário do que você disse, mas eu trabalho com jovens, acho que eu entendo um pouco o lugar que eles ocupam e por que dessa negação das histórias. E aí eu fiquei pensando que seria importante recolher essas histórias de vida para evidenciar, ou seja, para materializar esses saberes que estão acumulados. E a ideia de transformar isso num projeto audiovisual é justamente para que isso fique registrado e não se perca, e que possa ser apropriado por outras pessoas interessadas e tal. Só que é um pouco nesse olhar menos operacional ou mais lúdico, não sei bem, que é sem o compromisso com o resultado. O resultado é um pouco mais estético, no sentido de que tudo bem se eu não aprender com o final do vídeo como faz para consertar o piano. É um risco que eu vou ter que correr a partir da relação com as pessoas, porque eu acho que a experiência da rede, enfim, né, e aí contando um pouco das histórias que a gente já cruzou, no mutirão da gambiarra, ou mesmo na meta-rec, eu acho que me interessa muito saber como as pessoas aprendem o que elas sabem, ou como que elas decidem que elas querem fazer aquilo e que é aquilo que move, assim. Acho que eu fui contribuindo um pouco no início para construir projetos, mas numa perspectiva não técnica, assim, de fazer o projeto acontecer, mas de fazer a pessoa descobrir qual é o projeto que ela quer de fato desenvolver. O que de fato tem a ver com ela, e não porque tem um edital, ou não porque... A Tati foi minha professora de elaboração de projetos. Assim, e para que as pessoas tirassem delas essa verdade interna de propósito de vida. Eu acho que é para isso que os projetos servem, assim, e muitas vezes... Os afazeres e as oficinas, elas são muito para direcionar a pessoa para um caminho que é o que já está estabelecido, e me interessa fazer o contrário. É fazer a pessoa encontrar o caminho dela e, ao mesmo tempo, nesse processo, criar outra metodologia de construir as coisas, né? Que, às vezes, é algo bem material, às vezes, não necessariamente, assim. Mas eu entendo que isso é o que talvez possa ter a ver nesse primeiro momento, e aí uma série de outras conexões mais práticas, mas enfim, vocês já de alguma forma também trouxeram para cá. Porque eu não tenho experiência, assim, eu não tenho habilidade ou sei lá, experiência de tanto conhecimento da parte técnica e tecnológica das coisas nessa linha. Tudo que eu fui aprendendo foi no convívio com os meninos aqui, assim, né? Então eu não sou tão... Mas é assim, cara. Não, mas é o que eu quero dizer, assim, a Tati eu acho fez as que bandeirinhas da Meta Reciclagem, naquele encontro lá no Campus Party, tem um monte de bandeirinhas recortadinhas, coladinhas. Sim, mas aí vem dessa artesania bem, bem, vamos dizer assim, bem básica, né? Eu acho que é mais isso, assim. Sei lá, por enquanto acho que é isso. Eu sou a Tássia. Eu queria apresentar um pouco a nossa entidade, eu acho, só para a gente começar, para eu falar do projeto de concerto. A Andes trouxe o Café Concerto em 2012 para cá. Eu queria muito ouvir sobre de vocês. O nosso foi... A gente, bom, deixa eu rapidinho mostrar o que é a Andes. A gente trabalha com capacitação para o trabalho, geração de renda e meio ambiente. Então, a Andes tem 11 anos e... valeu. Então, a gente tem duas oficinas no momento, tá? A gente tem duas oficinas de costura com materiais reutilizáveis. Então, a gente trabalha com capacitação para o trabalho, uma em Santos e uma em Cubatão. Depois, elas geram renda para elas com encomenda de acessórios em banner. Nós trabalhamos com intervenções urbanas, hortas urbanas orgânicas, trabalhamos com... Bom, o Café Concerto é um desses projetos, né, que a entidade desenvolve, Em 2012, a presidente da entidade olhou o projeto, achou bacana, achou que tinha tudo a ver. Conversamos com a Repair Café Foundation e trouxemos ele para cá nos moldes da maneira como ele é desenvolvido desde o princípio em Amsterdã. Então, porque ele existe um kit. Uhum. Que eles, hoje em dia esse kit é vendido, na nossa época não era. Era fornecido gratuitamente, a gente recebeu. São instruções, né, que dão pra gente montar o nosso primeiro. Desde então a gente faz os Repair Café, acho que todo mundo deve conhecer, claro. Eles são encontros livres, para concertos de coisas em grupo. Hoje em dia a gente tem uma galera já que são uns voluntários que estão com a gente aqui em Santos, que viajam com a gente quando a gente vai para São Paulo, para Jundiaí, normalmente Sesc chamando a gente para consertar. É claro que a gente faz isso quando chamam mesmo, sociedade de melhoramento de bairro, escolas, em qualquer lugar. É claro também que a gente queria ter uma frequência maior, assim como ele acontece por aí, uma vez por mês, no mínimo. O problema é a falta de recurso, porque ele é o nosso único projeto voluntário da nossa instituição. Ele é o que mais tem visibilidade, ele é o que mais a gente consegue, sei lá, se destacar por aí, mas ele ainda não tem um patrocinador, então isso realmente é um pouco difícil pra gente. Então, aí o que acontece? O que mais eu posso... Eu queria só... Eu anotei algumas coisas, eu não sei. Eu acho que isso é o que eu... Eu vim pra cá porque eu realmente gosto da ideia de consertar, de reuso, de diminuir o consumo ao invés de reciclagem e tal. Mas uma coisa que é bacana... Eu não sei se a gente tá na parte de conversar ainda, mas... Sim. É, porque eu queria tanto questionar algumas coisas. Manda ver. Porque, ó, quando a gente tá em comunidades, a gente desenvolve em vários bairros, né? Então, isso também é sensacional escutar deles, porque tem eventos onde não vai ninguém, sabe? E a gente já fez, quando tava na México 70, por exemplo, que é uma comunidade super, uma favela em São Vicente, onde a gente tava lá e não foi ninguém. A comunicação, a gente, sabe, por mais que a gente não tenha recurso, a gente fez lá com panfletinhos impressos e não foi ninguém. Então, como que a comunidade vê, sabe, um evento onde a gente tá lá disposto a consertar as coisas de graça com pessoas... Né? Mas às vezes não é isso. Né? O quê? Não, às vezes não é isso, às vezes as pessoas não querem, não estão dispostas àquilo, naquele dia, naquela hora, sabe? E dependendo não, de quem veio, quem claro, veio, sabe? Assim, tipo, tem um monte de coisa. Fizemos vários, mas eu acho tão. A abordagem, né, tem que ser. É tão diferente, porque. A gente. Eu tento ver. Quem tá aberto ao conserto? Quem tá consciente pra não vou comprar outro, quero consertar? E é legal ouvir que, pô, você consegue, vocês têm essa abertura lá dentro pro conserto de uma maneira geral. E às vezes a gente, inserido na comunidade já com outros projetos, infelizmente naquele momento, em vários eventos, não conseguiu, não teve o sucesso que a gente queria, sabe, de conserto. E... Eu queria também colocar sobre gerações, que a gente tem pais e filhos trabalhando com a gente, o que é muito legal, porque quando o pai se interessa, o filho tá lá porque eles têm uma super vontade de abrir e destruir pra ver o que tem dentro e pra depois montar de novo, porque o pai conseguiu passar isso. A gente tem no nosso café concerto 3 gerações, não preciso explicar. E isso é bem legal. E também, uma coisa muito bacana que tem surgido quando a gente fala que não tem mais conserto. Quando a coisa não tem mais conserto, podia haver, é claro, uma rede para que a gente conseguisse trocar essas coisas que não há mais custos. Porque às vezes uma peça dessa coisa certo, pode surgir, né? Pode consertar, ou pode, sim, através de uma gambiarra ou de qualquer coisa, mas... E ia ser legal que se a gente, como rede ou como qualquer coisa, pudesse ter acesso ao que não tem, ou... fica aí. Pode ser interessante mesmo, algo como você listar o que você tem na sua casa e que você pode compartilhar, porque tá lá... Uhum. Ferro velho de ferro velho, isso, local, isso, como é, ferro velho. Minha casa é ferro velho, sacou? É, caramba. Às vezes tem um motor de partida lá dentro que você tá, sim, procurando. Sim, sim. Que tá lá jogado. Nossa. Segue na rodinha, assim. É. Claro, é... pode pular também. Tá. Não, eu tô anotando várias coisas aqui. Mas ele Sheila. Vai participar. Lá. Ou não, tô participando. Ah, tá. Tô... Ah, desculpa. Mas pode falar, depois eu falo. Tá. Não tem uma ordem. Não tem uma ordem. Tá. Não tem. Estamos transformando, né? Então. É. Foram me ocorrendo várias coisas, assim. Enquanto eu fui escutando, assim, tentei fazer umas anotações, e é muito difícil lidar com essa quantidade de informação, porque a gente tem uma vontade de, ai, eu quero fazer isso tudo, eu quero abraçar tudo, mas eu tentei minimamente organizar, assim, essa primeira, essa história da família, assim, né, dos pais, da tradição, é impossível não lembrar, assim, eu falo isso com muito, muito gosto, muito orgulho, que eu, desde criança, assim, eu sempre fui muito curiosa, sempre quis montar, desmontar tudo e tal. E por momentos da vida diferentes, isso aconteceram por motivos diferentes. Quando eu era bem pequena, era porque o meu irmão destruía meus brinquedos, então se eu quisesse ter meus brinquedos de volta, eu precisava consertar eles para ter de novo. Ou em outro momento era... Trabalho em equipe, né? Um desmonte. Exatamente. Era um trabalho meio forçado, assim, eu não tinha muita escolha. Mas minha irmã não topava montar. Era isso. Descobri, muito cedo, eu lembro que eu descobri como é que funcionava aquele esquema das bonecas, quando tu deitava, ela fechava o olho e tal, porque ele ia lá, tirava os olhos das bonecas, e aí quando eu ia recolocar, eu entendia como é que isso acontecia. Aí, ou algumas coisas de costura, assim, também, porque eu via minha mãe costurando, e aí eu queria fazer roupas para as minhas bonecas, então eu ia lá, cortava as minhas roupas e queria fazer para as minhas bonecas terem igual. Isso acontecia porque a gente não tinha, e não tô colocando aqui nenhum julgamento de, ah, isso era ruim, a gente não tinha grana para estar comprando as coisas que a gente queria, então a gente dava um jeito de fazer, brincava com o que tinha ali. E aí, mais tarde, eu aprendi muita, muita coisa mesmo com o meu avô. Meu avô hoje tem 86 anos, vai fazer 87 daqui a pouco. E ele é, assim, é o hacker mestre da minha vida, e eu faço questão de falar isso pra todo mundo, porque ele estudou há 70 e tantos anos atrás, mal e porcamente, o que hoje equivaleria a uma terceira série do ensino fundamental. E ele é uma das pessoas que mais tem conhecimento e mais tem sabedoria, assim, que eu vejo por aí, sabe? Porque ele foi trabalhar como mecânico de máquinas que consertavam máquinas de asfaltamento. Então, ele viajou bastante também, foi por vários lugares, assim. Então, ele aprendeu o trabalho dele fazendo, mexendo, acertando, errando. Né? Então, foi assim que ele aprendeu. E ele estudou, né, pouquíssimo, assim. E ele conta, assim, desde criança, que ele consertava as coisas em casa e tal, mas era por necessidade, porque eles moravam na colônia, no interior, do interior do estado. Que cidade? Ah, e essa época era em Viadutos, que é interior do Rio Grande do Sul. Sim, bem interiorzão. Minha avó é de Venâncio. Venâncio Aires, Vale do Taquiri. Representa quase fronteira de Santa Catarina. É, mais ou menos aquela região ali, Viadutos é quase pra lá, né? Só que isso também era por necessidade, porque eles eram em 13 filhos, era uma casa que, enfim, não tinha banheiro, muito menos tinha brinquedo, né? Então era isso, quebrava uma coisa, quebrava um cabo de panela, quebrava um móvel, não tinha jeito, e era longe, né? Então tinha que pegar um cavalo para ir para a cidade e tal. Então eles aprenderam na necessidade, mas ele manteve isso ao longo da vida, não era porque... Depois, quando eles foram para a cidade, que ele se aposentou, que ele começou a ter uma renda mais estável, que eles começaram a esbanjar. Ele mantém isso até hoje, assim. A minha avó fica louca porque estraga uma panela, ela às vezes tem vontade de comprar uma nova, ele vai lá e faz na oficina um cabo de madeira para usar a mesma panela de 50 anos atrás, assim. E minha avó também é o máximo porque ele... gente, 87 anos. Mas isso ele fez aos 85. que perto de casa tem uma parada de ônibus, uma parada de ônibus que era só cobertura, assim, nunca teve um banco. E as pessoas sentavam no morro de terra, assim, numas pedras ali, isso a vida toda da cidade, assim. E aí um dia meu avô encasquetou que ele queria fazer um banco para aquela parada de ônibus. Aí ele não conseguia mais, não tem mais força para carregar as coisas, mas ele chamou um vizinho, chamou uma outra pessoa, foi coordenando, assim, dando as coordenadas, e aí eles montaram o banco e instalaram lá na parada de ônibus. Então hoje todo mundo consegue sentar lá e tal. Até tentei divulgar isso, assim, fazer circular, com essa ideia de um hacker urbano de 85 anos de idade, que não tem estudo, mas que entende, sabe? Que tem o conhecimento, que tem a propriedade das coisas. E eu herdei muito disso, assim, em casa e no cotidiano. E isso eu acho que é uma das coisas que as pessoas têm em comum, assim. Por mais que a gente não tenha necessariamente habilidade técnica ou conhecimento técnico, a gente tem a vontade. A gente vai lá, abre e adapta e cria um jeito só nosso de resolver aquilo, de lidar com aquelas coisas, assim. Isso eu acho fantástico. E não só num reparo de uma peça eletrônica, mecânica, mas a gente se vira na cozinha, a gente se vira na costura, na decoração, a gente vai e faz, assim. E é nesses momentos de encontro, por isso que eles são muito necessários, que a coisa acontece, assim, sai a faísca e vai mais ainda, assim. Mas, de fato, eu vejo que muitos jovens, enfim, ou não necessariamente jovens, não querem dar essa continuidade porque consideram isso, por diversos motivos, por diversas influências externas, continuar esse serviço uma coisa inferior, um retrocesso. Ah, não, a sociedade evoluiu, para que eu vou continuar fazendo trabalho artesanal do meu avô, sei lá. Enfim. Isso é um grande desafio, acho que encontrar a fórmula para virar essa chavinha, assim, é muito difícil e talvez a gente nunca chegue nela, mas a busca é tão importante quanto chegar, talvez, enfim. E eu fiquei pensando, assim, anotando umas coisas meio aleatórias aqui também sobre como existem várias frentes, eu anotei aqui, não sei se seria uma palavra ideal, mas que a gente pode abordar essa questão do reuso, do upcycling, enfim, dessa valorização do que já existe, do que a gente já tem ao nosso alcance, com tudo, assim, com roupa, com alimentação, com utilitários domésticos, com brinquedos. E aí isso em vários níveis também de uso individual, pode abordar isso pelo lado do coletivo, do lado da empresa, do ensino, não sei. Fui anotando várias coisas aqui. Essa coisa da... O que saiu aqui? Tá falando de que os recursos ficam na comunidade. Abrir os processos, tornar os processos transparentes faz a gente perceber, né, que uma das coisas que a gente fala muito do software livre, né, nas oficinas, assim, que impressiona muitas pessoas então uma universidade federal, em vez dela gastar não sei quantos mil reais em licenças da Microsoft, ela pode pegar essa grana e investir no laboratório local, formar pessoas ali, ela pode, né, e aí as pessoas é nesse momento que elas se dão conta, assim, do quanto elas estão não sei se é pela perda, assim, de que elas poderiam... não é falta de verba, é mau uso de verba, digamos. A gente tenta colocar isso de alguma forma, assim. E é nesse momento que cai uma certa ficha das pessoas, assim. Então, a gente acaba repetindo bastante esse discurso. E uma coisa que tu falou das pessoas que não foi ninguém no evento, assim, esse é um medo que todo mundo tem sempre, que a gente também já fez. A gente podia falar mais... E felizmente esse último que a gente fez, que foi o primeiro, na verdade, oficialmente, em Porto Alegre, apareceu gente além da expectativa por ser um dia de 7 graus, um frio pra caramba, um tempo úmido, horrível, e apareceu gente, assim, aqueles 10% do Facebook que confirmam e vão, foi acho que o quê? Uns 20, 30%, assim, para um dia totalmente improvável, assim. Então, e pessoas, algumas pessoas que não estavam no Facebook também, que ficaram sabendo por entrevista na rádio, ou foram lá. Teve gente até que foi, por engano, foi no dia anterior, achando que leu errado lá, e achou que era no dia anterior, já chegaram lá no dia anterior, assim, ai, é hoje o negócio. Mas que a gente também tem, já teve vários, eu também, vários momentos, assim, em outras atividades, não só dessa cultura maker, hacker, software livre, enfim, de tu chegar para as pessoas e dizer, olha, isso é maravilhoso, isso é legal, tá aqui a solução dos problemas. Né? E isso vem muito, a gente tem essa ânsia de colaborar, de fazer e tal, mas eu acho que nesse, talvez as pessoas não se sintam tocadas porque a gente não escuta primeiro o que elas estão querendo. Às vezes elas não querem nem uma solução específica, mas elas querem só se sentir escutadas, né? Sentir tendo um espaço para desabafo, para poder reclamar o problema delas. Assim. E que vários projetos que a gente conhece tiveram essa função assim, em algum momento. E que, bom, talvez pensar um jeito de chegar, antes de chegar numa comunidade com um projeto externo, de encontrar um jeito de perguntar para essas pessoas e como que elas vão se sentir acolhidas, no sentido de, ah, eles estão aqui me escutando primeiro para depois trazer uma coisa, não chegaram e trouxeram uma coisa, enfim. Mas isso também é muito, muito variável, sei lá, depende muito do contexto, do momento, né? Uma coisa que me ocorreu. E aí, sobre o café reparo, só outra coisa assim também, de repente, falar de um projeto que eu puxo mais hoje, que é o Foto Livre, que é um projeto de fotografia livre e aberta. Então, tem oficinas, tem alguns serviços, e aí dessas vou fazendo isso, que é libertar a fotografia. Então, como é que a gente liberta de softwares proprietários, de publicação de conteúdo com licenças livres, com hacks de hardware, de acessórios, de câmera, enfim, como é que a gente liberta a fotografia dos mais diversos jeitos, assim. E eu também tenho, por mais que seja um projeto de fotografia, por mais que ele converse com essas outras ideias, assim, que não são comuns na fotografia, que muito pelo contrário é um mundo muito copyright, muito Mac, última versão do Adobe e tal, é muito difícil eu ter essa abertura também, ter esse ouvido, essa atenção dos profissionais assim, que são muito, muito exigentes assim, por mais que tu tente dizer pra eles, não, mas é grátis, tu não vai ter que pagar licença, nem assim ainda existe uma resistência, mas de resto assim, do resto do projeto tá tudo fluindo muito bem, principalmente na parte de hardware, de hacks, principalmente o pessoal mais jovem, assim, gosta muito dessa, tá muito mais aberto a isso. E aí do Café Reparo, ele na verdade chegou em Porto Alegre como uma continuidade do Café Reparo que já tinha sido feito em São Paulo, ao longo de 6 encontros. E aí, eu falo um pouco mais da história, eu vou falar só dessa última edição, que foi final de semana passada. Domingo, dia 19, passado, né? A gente fez um ponto de cultura que fica num bairro, numa região meio central, assim, da cidade, próximo do Parque da Redenção, uma área bem mista, residencial, comércio, assim. Porto Alegre, né? E foi muito legal, assim, a gente, até a divulgação em mídia não foi tão grande, mas foi muito mais no boca a boca, assim, teve uma boa adesão via Facebook, mas a gente se preocupou em fazer um site para quem não tá no Facebook também, fez alguns cartazes, alguns folders, assim, tudo muito simples, mas a gente fez todo o evento, organizou tudo, todos os materiais, divulgação, toda a produção em 10 dias, assim, e para um primeiro evento ele foi muito legal. E teve pessoas que conseguiram consertar lá, a mulher levou uma máquina de pão e consertou a máquina de fazer pão, levaram os equipamentos de som, também saíram funcionando, outros não, porque precisava trocar uma peça, mas aí, né, não tem muito o que fazer, é uma peça de uma empresa específica, mas isso serviu como o não dar certo também foi um aprendizado muito grande nesse caso. Enfim, ao longo do dia, foi muito legal, assim, de ver as pessoas se interessando e descobrindo coisas, assim, sobre como é esse... Ai, como é esse sistema, né? Como é que as empresas fazem isso pra nos... Enfim, a gente sabe, né? Mas a percepção que a gente teve lá é que foi muito legal e que existe uma demanda, as pessoas querem isso. Talvez não pela vontade genuína de querer arrumar, de serem desbravadores natos dos objetos, do interior dos objetos, mas talvez por uma questão econômica mesmo, em muitos casos, assim, eu acho que isso não é diminuir também a importância da participação dessas pessoas de forma nenhuma, né? Essencial. Para o encontro, isso dos vizinhos, foi o mais legal, a interação, né? O café. O café. É, tinha gente que vai sem nada para consertar, porque é bacana. No nosso caso, até tinha mais gente para reparar as coisas e consertar do que propriamente gente, coisas para consertar. Exatamente. É, chegou lá os voluntários momento, éramos nós, assim. Eu... Tinha umas 7 pessoas na volta, assim, tá, o que a gente vai reparar agora? Tipo, aí chegou uma impressora lá, aí a gente abriu a impressora, tinha um papel, lá no meio. Ah, mas não precisa abrir. Exato. Só pra... Isso é muito legal, né? Todo mundo olhando como é que abrir a impressora. É, acho que a grande... A gente, quando tenta passar a mensagem, é que consertar é divertido. Tentar fazer com que seja divertido. Eu acho que isso já é... Já passa, assim, para as crianças talvez se interessarem nisso, para que os adultos continuem se interessando nisso. Os idosos têm um grande apego emocional a algumas coisas, então isso é tão bacana quando conserta, porque a pessoa fica, eu tenho isso desde que eu era uma criança. Então isso é muito bacana. Sim. Os depoimentos. Sim. É. E aí, o pessoal botou lá no evento depois, tô aqui ouvindo meus CDs, meu sonzinho, que foi reparado hoje, com o nome aí da mulher da máquina de fazer pão, né? A gente disse assim, então todo mundo tem que assinar a máquina agora, porque passaram, ela falou, 7 pessoas pela máquina, então todo mundo vai assinar a máquina. Tipo, tem mão de muita gente aqui. Sim, porque a máquina de pão era um negócio que tava... O que era aqui? Era a correia do motor, tava aí a gente, quando a gente descobriu que era a correia do motor, aí... Acabou descolando outro circuito. Aí a gente teve que soldar fiozinho por fiozinho, e isso demorou um tempão, aí teve que pegar a solda, esquentar aquela coisa. Mas é que vai aprendendo sobre o funcionamento daquela máquina. Aí pra desparafusar, depois pra parafusar a impressora, o parafuso ficava caindo. Então, na verdade a gente precisa de uma chave mantada. Aí pra fazer, como é que é a chave mantada? Aí o cara fez a loucura lá de botar, eu não sei o nome, que era, como é que é, por indução, eletrostática por indução, não lembro se direito, mas enfim, basicamente é uma loucura de pegar uma chave de fenda, enrolar um fio nela em espiral, um fiozinho dá contato na chave e outro fiozinho vai enfiando na tomada. E aí isso deixa a chave com uma magnetizada e então o parafuso, quando tu encosta ali, ele não fica caindo, assim, ele cola. Enfim, aí como funciona isso? Por que algumas chaves são, outras não são? Essa é impressionante, hein, meu? Essa é um chaveco nesse mundo. Não, e o tiozinho gambiarreiro já sabe disso há tempo. Tem que aprender essas coisas também com ele. E como conservar ela no meio das outras chaves, que não pode deixar no meio das chaves, porque senão ela vai perdendo essa... Enfim. Tá, daí eu já vou entrar aqui na roda, depois a gente passa aqui pra continuar a apresentação, Leonardo. Para explicar, assim, eu vou falar mais ou menos de dois pontos. Primeiro, como é que surgiu o Café Reparo aqui, né? Porque a ideia foi inicialmente de um projeto lançado ano passado, ligado a algumas pessoas ao Ônibus Hacker, que também é uma comunidade grande, que tem muita gente que conhece, especialmente o Pedro Belasco e o Sherlock, que foi um projeto que ganhou o edital do Redes e Ruas da Prefeitura de São Paulo no passado, e eles fizeram 6 encontros do Centro Cultural São Paulo, onde, juntando pessoas para reparar, né, reparar objetos, e aí tem uma questão também do nome, né, reparar e conserto, que é uma questão que a gente pensou, e eles também, porque a ideia deles também veio assim, vamos fazer a partir do Repair Café, mas eles não pediram autorização, não falaram com eles, foi tipo, vamos fazer Café Reparo, Vamos aderir a um movimento, não necessariamente a um grupo. Conserto é super complicado, as pessoas pensam que a gente escreveu errado. Pois é. Que é conserto. E o reparar também tem um significado interessante, né? Prestar atenção. Porque também, assim, a gente até pensou do conserto ser uma coisa de, tipo, completa, tu vai consertar um negócio. O reparar é meio tipo assim, um pequeno detalhe que tu vai ajeitar dentro da máquina. Tu tá garantindo que vai funcionar. Então tem essa. Cara com a geladeira nas costas, né? Conserta aí. Então, reparar. Se tiver uma pequena coisinha, a gente consegue reparar. Né? E aí foi por isso, a gente conversou lá, foi por isso essa ideia. Que assim, legal. E aí o projeto, na verdade, eu participei de um dos encontros, assim, para fazer uma ligação da cultura livre, do copyleft, com a ideia do reparar, do código aberto, do abrir as caixas pretas, os objetos e tudo mais, ano passado. E aí, a partir daí, a gente começou, eu comecei a falar com o Belasco, vamos fazer mais vezes, vamos fazer de forma diferente e tal. E daí, essa edição em Porto Alegre foi meio assim, vamos continuar o projeto acabou, 6 encontros, acabou o dinheiro. E aí a gente continuou o projeto, vamos fazer aqui em Porto Alegre, deu certo, assim, a gente vai continuar fazendo e tal. E foi meio que assim, foi uma adaptação, uma versão do projeto em Porto Alegre que agora vai continuar, né, por conta dessa ideia, assim. E eu não sei, talvez continue em São Paulo também, porque é uma ideia, né, não é um café reparo, pode ser feito em qualquer lugar, né, tipo, é uma ideia. Então a gente meio que pegou essa ideia, assim. E aí tem uma questão no meu caso, assim, que como é que eu cheguei a essa ideia do reparo e do transformatório, foi uma questão mais do lado teórico pro prático, e agora o prático tá me alimentando do lado teórico também. É, que eu tô trabalhando tô terminando meu doutorado em comunicação, e tô fazendo uma pesquisa sobre outra coisa, sobre mediativismo, jornalismo. Só que a partir no meio do processo eu descobri muito a questão da teoria específica chamada teoria Torrede, que é ligado com Bruno Latour, Michel Calon e outros antropólogos da ciência franceses e outros lugares, que falam muito nessa ideia de que os objetos também têm agência, também atuam, e isso de alguma forma é bem importante para a gente fazer qualquer análise sociológica, histórica, de comunicação, como é o meu caso. E a partir daí eu comecei a levar isso muito a sério, assim, tipo, os objetos atuam de alguma forma. O grupo que eu estou estudando dentro da tese é muito perceptível o quanto faz a diferença o fato de ser em tal software, em tal objeto, eles estão utilizando e não outro, né? E a partir dessa ideia teórica de abrir as caixas pretas, entender o que está lá dentro e minimamente entender esse funcionamento, eu comecei a ver isso levar meio para a vida, assim, tipo, putz, eu preciso entender o que está, como é que funciona esse computador ou como é que funciona minimamente esse som, por que esse som está funcionando, eu vou abrir esse negócio para entender como é que funciona, né? E a partir daí veio que essa ideia, putz, a gente precisa ter uma consciência maior sobre aqueles objetos que nos rodeiam de alguma forma. E um dos textos que o próprio manifesto, né, do iFixit, que a gente traduziu também como manifesto do reparo, e eu vi que vocês traduziram como manifesto do conserto, né? Não, na verdade a gente quem passou aqui pra gente foi o Sesc, eu não sei quem traduziu daquela maneira. Olha só. A gente pediu autorização pro Repair Café pra usar, porque eles eram parceiros do iFixit, senão eu meio que faço as coisas pedindo autorização pra eles. Tá, a gente não... A gente fez, traduziu e botou lá, citou o autor. Parte do pressuposto que tudo já está autorizado. E com certeza vocês estavam certos. Eu só na hora de usar que falei, peraí, deixa eu ver o que é o iFixit, deixa eu ver o que é o Repair Café. Então, e também tá ligado à Anja, também tá ligado à Repair Café Foundation, então eu... vocês também traduziram diferente. A gente traduziu um pouquinho diferente. Como reparo, fez algumas adaptações ali e tal, pouquinha coisa. Mas manteve a autoria original, citou a tradução e colocou uma licença Creative Commons compartilha pela mesma licença. Então pode usar, pode repassar adiante, pode remixar, pode traduzir, desde que bote a circular de novo pela mesma licença e que cite a autoria sempre. Entendi. Então ele... E aí, das coisas que o manifesto é muito interessante, assim, ele é um textinho rápido e tal, mas uma das coisas que ele fala é que se você não pode reparar ou consertar, você não pode ter, né? Incrível. O objeto, aquela coisa em si, né? Na verdade, tem uma questão de legislação aí que se tentou fazer um mecanismo. Tem outro percurso que eu nem comentei, que é política nacional de resíduos sólidos, que eu falarei mais meia hora sobre isso, mas em tese pela lei, hoje em dia, lei vigente no Brasil, mas ainda não regulamentada plenamente. Se uma coisa não pode ser descartada propriamente, ela não deve ser fabricada nem importada. Exatamente. Pela lei, mas isso na prática não funciona, não resulta. Eu nem sabia disso também, que tem mais essa implicação. Especialmente eletrônicos, a empresa que produz ou traz para o Brasil qualquer eletrônico, ela tem que ser responsável pelo descarte. Pelo descarte. É com as lâmpadas, né? Seja da tomada por tratamento, né? A teoria é essa, né? Como ele falou. É a lei. A lei fala assim, a logística reversa. Se cumprir a lei de resíduos sólidos nesse país ou não... Não, se cumprir a lei de resíduos sólidos, vai quebrar a metade da indústria. Acontece principalmente com as lâmpadas, né? Os lugares que vendem as lâmpadas têm que ter um ponto de coleta para encaminhar elas para o descarte correto também. Sim. Tanto que a gente já foi em alguns lugares comprar lâmpada e não... Ah, a gente não vende mais porque a gente não conseguia dar conta dessa logística e tal de descartar. Não, é que descartar é diferente de tratar, né? Sim. Tem mais isso também. Não, porque você pode descartar adequadamente, fazendo um isolamento ambiental da coisa. O que não é exatamente adequado, num ponto de vista criativo da coisa, mas... Sim. Ele está dentro de uma questão legal, mas ainda não é tratado. Porque eu fiz essa pergunta porque existe o campo dos rejeitos, né? Sim, que não tem o que fazer. Que é justamente o que a gente ainda não tem tecnologia suficiente para tratar. É, mas em tese... Que tem que jogar fora mesmo. O que eu estudei mais que é o lixo eletrônico, não existe rejeito. Uhum. É, existem processos que muitas vezes são mais dispendiosos do que a própria fabricação. Aí é uma questão do ciclo de vida do produto, que ele é desenhado de uma maneira que não é sustentável, ele deveria mudar. Mas dá para tratar tudo, só que esse tratamento muitas vezes ele é extremamente dispendioso, complexo. 99% do não dá para tratar significa preço, né? Não é tecnologia. Sim. Claro. Mas enfim, não é sustentável isso mesmo. É, por aí. Bom, então é a partir desse percurso assim, que a gente acabou chegando, essa ideia do transformatório também, e acabamos fazendo Café Reparo, e um pouco com essa ideia de também de que muito importante do processo, porque às vezes a gente não vai conseguir reparar as coisas dentro durante os eventos, isso é muito comum acontecer. Também não é que a gente fez lá, ressaltou o fato de não ser uma assistência técnica. A gente não quer concorrer com os profissionais que fazem isso, são meio de ganhar a vida. Simplesmente realçar o processo, né? O processo de abrir o objeto e ver como é que ele funciona, ver cada componente, ver que tu precisa de uma peça às vezes para resolver algum problema. Isso é o mais importante, né? Então é um pouco da nossa ideia, assim. E indiretamente fazer repensar o processo de consumo também, né? Para que eu vou pensar, vou comprar essa coisa, mas eu vou... Quanto tempo ela vai durar, depois vai ficar um elefante ali branco acumulando na minha casa, ou eu vou conseguir repassar, enfim. Eu a gente falava, abordava um pouco essa questão também. O movimento do conserto, ele incentiva o conserto, né? Então, os que fazem conserto, eles incentivam o conserto. Eles, de jeito nenhum, eles competem com essas técnicas, com aquele pequeno cara que conserta, né? Uma portinha. Idealmente vai atrair os caras. Exatamente, a ideia é essa. É que você pensa, não tem café conserto esse mês, eu vou lá, vou pagar, porque vale a pena. Sim. E daí durante o que a gente realizou, foi muito esse processo, juntou muitas pessoas que tinham a gana de reparar as coisas, de abrir e ver como é que funciona. Inclusive, foi legal uma história de um cara que chegou lá, que era um gurizão recém-chegado em Porto Alegre, 19 anos, assim, veio da Bahia, de Porto Seguro. E ele estava meio perdido em Porto Alegre, ainda não conhecia as coisas. Aí ele ficou sabendo do Café Reparo, escutou na rádio, né, FM Cultura, que a gente achou na entrevista lá. Legal. E aí ele foi lá, assim, e ele se tornou o nosso monitor, né? Cara que resolvia as coisas, entendia pra caralho de eletrônica. Ele foi um dos que foi um dia antes de tão ansioso que ele estava. Mas acho que é isso. Eu acho, assim, um dos segredos, assim, para as coisas que você estava falando, de ter gente, tem que sempre ter, sabe, se você tem uma pessoa dessa, ela dá conta, sabe, de... Sim. De talvez, sabe? Mas a gente sempre tem voluntário pra consertar. Não, então, mas é alguém que dá do rolê, sabe? Alguém do rolê, sabe? Dali. Da comunidade sempre tem também. Porque, gente, uma coisa que eu queria dizer é que a gente sempre trabalha sob demanda. Tipo, a gente sempre tá na comunidade. A gente, inclusive, na México 70, tá desenvolvendo um projeto. Com uma demanda da Agenda 21 Comunitária, que é um trabalho que a gente desenvolveu lá, sabe? Eu não vou entrar no detalhe desse projeto também, que é outro assunto, mas porque houve lá um interesse da comunidade, de projetos, de oficinas e tal, que a gente foi. Então, dali um momento eles não estavam interessados mais. Isso foi um questionamento que eu fiz, porque é claro que não é só. A ideia que a gente tem, porque é claro que quando em muitos lugares por aí, e eu tive a oportunidade de conhecer o primeiro café concerto em Amsterdã, e é incrível a tecnologia que eles têm e os materiais que eles têm. Eles consertam o celular, eles consertam tudo. Cara, a gente aqui chega no celular e fica, não. Sai! É muita responsabilidade. Mas é claro que a gente quer melhorar, a gente quer oferecer um serviço melhor. A gente vai. A gente quer uma van, um ônibus. Né? Tem coisa que começou assim, né? Exatamente. Muita coisa começou assim. Poxa. Mas. Me perdi porque eu fiquei sonhando. A contribuição. Não, ele não. Lógico. Não, assim, só. rapidamente. Qual o seu nome? É Kalenin, meu nome. Kalenin, eu tenho. Eu vou mostrar. Pode deixar. Vamos aqui. E eu tenho um Maker Space aqui na Baixada. Isso eu criei por iniciativa própria o ano passado. Assim, eu ouvi atentamente todo mundo, mas, assim, primeiro eu quero dizer que eu sou fã de todos, né? Porque a gente precisa ter essas iniciativas e, independente de como a pessoa encara ou não esse projeto, as dificuldades ou não desse projeto, a gente precisa fazer, acabou. E se cada um vai ter suas dificuldades, eu tenho as minhas, e vamos lidando com isso e tentando superar isso. O CRIA aqui, ele vem de uma formação extremamente científica, né? Porque quem comanda esse laboratório sou eu e dois filhos, e nós somos engenheiros. Então, sabe, não tem como ser. É muito científico esse processo, porque a nossa formação toda é baseada nisso. E eu dou aula desde que eu me conheço por gente. 15 anos eu já dava aula na escola, né? E o que eu me preocupo, né, um dos assuntos que eu me preocupo e tento trabalhar isso nas reuniões que eu participo, é que para todos nós que estamos envolvidos com esse processo, existe uma coisa nos makers que é o aspecto educacional. Quem não tiver a fim de se envolver com um aspecto educacional, cai fora. Então, o aspecto educacional de qualquer iniciativa de labs, makers, spaces, seja lá o que for, é muito forte. Então, esse é um ponto. Então, como é que o aspecto educacional entra nesse processo todo de uma maneira significativa, né? Que impactante, como eu vi o caso lá da favela, ou dos reparos aqui, ou mesmo lá no seu caso, que você foi pegar a experiência do teu pai e tal. Eu tenho uma experiência, eu dou treinamento para pessoas já com 15, 20 anos de profissão, que sabem muito, mas que não tem uma formação científica mínima. Conhece pouco de física, conhece pouco de matemática, conhece do que faz, sabe trabalhar no torno, mas quando elas descobrem, por exemplo, torneiro mecânico, o caso do teu pai que está mais perto, quando ela descobre que a ferramenta que corta lá, o processo de corte aquece mais a ferramenta do que o material, então não precisa se preocupar em temperar a peça, todo sendo bem científico nesse caso, ela fica abismada, porque ela não conhecia cientificamente por que que a geometria da ferramenta foi feita daquela forma para que isso acontecesse. E isso, nossa, ela fala assim, nossa, uma coisa que eu 40 anos fazendo isso e não entendi, agora entendo. É uma luz brilhante. Então, como eu trato com públicos jovens e públicos mais com conhecimento, mas são mais idade, a minha preocupação em passar essa base de conhecimento científico para eles é importante, porque, por exemplo, lá na favela, tem um moleque de 10 anos que sabe consertar a tomada e faz lá, que nem ele falou lá, beleza. Pô, vai ser enriquecedor para ele, e esse é um processo maker que eu vejo, acompanho em alguns lugares, lá fora principalmente, dele entender por que que tem dois polos, né? Por que que é aquele diâmetro de fio e não é outro. Por que usar, o que que é o fenômeno que acontece naquela tomada. E quando você passa a ter essa preocupação de agregar aquilo que ele está fazendo, então não é fazer mais por fazer, não é ter experiência mais por ter, mas transforma de uma maneira profunda, transforma numa maneira educacional e criativa. A minha experiência, eu fui muito impactado na minha formação, porque quando eu estudei, eu não sou tão velho assim, tenho 54 anos, mas quando eu estudei, ainda o ensino fundamental e o ensino médio era profissionalizante. Nos 3 anos de colegial que é hoje, eu passei por marcenaria, encadernação, tipografia, mecânica e eletrônica e eletrotécnica. Quer dizer, eu passei por um processo de formação maker com 16 anos de idade, 14, 15, 16, onde a gente ia para a marcenaria e eu com 14 anos, por aí, não tinha problema de eu trabalhar num torno com uma ferramenta que descascava madeira e fazia. Eu fiz, e ainda tenho até hoje, que minha mãe guarda, um vaso para ela de madeira. Com um mordeiro, um pedaço de caibro que tinha lá na rua. Professor, você pega qualquer pedaço de caibro e traz aqui que nós vamos fazer um negócio legal. E ele me ensinou a fazer. E aí eu, sabe, fiz um trabalho manual. Ele me ensinou como é, me ensinou por que a ferramenta cortava assim, por que eu tinha que pôr em tal ângulo. Então essa experiência que eu trouxe desde as raízes minhas e depois fui fazer isso, me abriu a mente para engenharia e aí eu estudei. Então eu tenho formação em vários setores hoje, graças a Deus consegui ter isso. Mas assim, fazer um processo maker como esse, sem ter o viés da educação, da formação, do conteúdo educacional, realmente eu acho que a gente fica meio perdido sobre o objetivo de como fazer isso. Então, a experiência que eu trago, a maneira como eu vejo esse processo maker, da maneira como a gente encara isso, né, a contribuição que eu posso dar é essa. É, se você quiser fazer um negócio simplesmente para usar uma máquina e equipamento, meu, esquece, vai fazer outra coisa, né? Se você quiser usar isso para ensinar as pessoas como a ciência e a tecnologia evoluíram para transformar a sua vida e o que, que ela vai transformar daqui para frente, parabéns, é isso que tem que fazer. Então, eu não sou... Tenho opiniões um pouco contrárias sobre a indústria massificante e tal. Eu não penso assim, eu não tenho problema com a indústria patrocinar um maker para ter soluções. Afinal de contas, se ele tiver boas soluções e isso puder impactar no mundo positivamente, parabéns para o maker, parabéns para a indústria. A minha crítica é que, na verdade, o discurso maker, hoje ele é quase todo tomado por produção. Eu entendo isso. Tem uma reflexão sobre... Não, eu entendo, aparatos, eu entendo. E como se reutiliza as coisas que já estão no mundo. Isso, eu entendi o seu ponto de vista. É, assim, o que eu penso é que... assim, existem makers como nós aqui. Eu, por exemplo, sou da indústria, sou engenheiro, venho da indústria e não estou nem um pouco com isso. Muito pelo contrário. Por exemplo, se alguém vai numa impressora 3D fazer um trabalho comigo, eu falo, ó, você tem dois materiais básicos para usar, o PLA e o ABS. O PLA é reciclável. Então, aliás, o PLA é biodegradável. Então você pode usar, se você jogar terra e tal, ele é mais fácil de se decompor no meio ambiente. Então, legal se você tem essa preocupação. O ABS não é, então não vai fazer isso. Então o ABS, o que você tem que fazer? Procurar, ele não é descartável, mas é reciclável. Então ele pode infinitas vezes se transformar em outro material. Então você vai usar, vai descartar num produto reciclável. Então é a parte da educação. Entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim. Assim, conscientização até das implicações. Das implicações. Então, esse é um papel que eu acho importante no maker. Você vai fazer um... Assim, pelo que você falou, eu admirei o seu trabalho. Você está fazendo um trabalho fantástico, gigantesco. Precisa muita energia para fazer isso. Ainda bem que você é novo. Não, mas precisa muita energia. Não sou tão novo assim. Não, mas precisa muita energia para fazer um trabalho de transformação desse. Trabalhar numa comunidade onde você percebe em que o nível de conhecimento científico sobre aquilo que você quer implantar ainda está muito baixo e você tem que... fazer um esforço e levantar tudo isso, nossa, cara, é um trabalho fantástico. É lógico, você vai encontrar resistência, mas você tem muita motivação para isso. Parabéns, você precisa de apoio, estamos aí. Mas o que eu acho importante deixar nesse debate aqui, assim, se é que é uma contribuição valiosa, pensem na hora que vocês estiverem fazendo reparo, na hora que vocês estiverem lá na favela fazendo um trabalho lá, na hora que você estiver lá com teu pai lá fazendo a máquina lá, qual é o conceito científico básico que está envolvendo aquilo que vai ser o transformador? Porque só assim você consegue, a partir de uma coisa, criar outra. Ser replicante não cria coisas novas, replicam. Ser construtor de ideias é conhecer o fundamento daquilo, porque você vê uma aplicação e transforma em outras aplicações. E isso é que agrega realmente valor, né? Eu tenho muita preocupação em alguns makers que eu chamo, entre aspas, de adestradores. O que é um adestrador? Ele viu alguma coisa no YouTube, lá tem todas as instruções, ele faz aquilo lá e ele achou que sabe tudo o que está ali. Ele não é, ele foi adestrado para fazer aquilo, não sabe replicar essa informação para frente. Mas você sabia que são camadas, né? Que no dicionário, uma das definições de educação é adestramento. É, então, mas no aspecto do... Queima os dicionários. Não, no aspecto... Eu tô falando isso pra gente pensar um pouco... Isso. Conceito, né? Conceito das coisas, né? Porque no aspecto da transformação que o maker propõe, né, adestrar só não é suficiente para você transformar, né? Um primeiro processo, a educação, assim, tem vários níveis, né? A primeira dela é o adestramento. Aliás, a indústria automobilística só existe no Brasil porque teve muito adestramento. Depois é que teve a construção, né? Mas é um processo, um adestramento você faz coisas, mas a educação e a transferência de tecnologia transformam coisas. Então eu gosto de pensar nessa parte da transformação que é muito mais potencial. Então me preocupo e quero deixar aqui essa contribuição na hora que vocês forem fazer o trabalho de vocês, né, lembrarem disso, né, que vocês estão transformando e para transformar vocês precisam ir mais a fundo. Não é só consertar uma cadeira, é também consertar a cadeira, mas saber por que, que aquela madeira resiste àquela força e por que, que ela estragou com o tempo e por que as coisas acontecem dessa forma e estragam. Por que, que existe ciclo de vida útil do equipamento, por que, que existem essas coisas. Então isso evidentemente requer de nós, makers, mais estudo, mais aprimoramento. Tem uma coisa que muita gente começou a pegar depois de algum tempo, depois de alguns meses, fazendo coisa, que cara, como fazer manutenção de ferramentas também. Então, é uma coisa que ninguém fala muito. Você usa, mas gasta, tudo gasta, né? Tudo gasta, né? Seu laboratório gasta, as suas ferramentas. E pessoas trazem outras coisas, outros desafios que você tem que aprender ou chamar pessoas que saibam. Mas procurem sempre, assim, a minha experiência, o que me motivou a fazer o meu Maker Space foi isso, a possibilidade transformadora. Eu jamais ensino uma pessoa simplesmente a operar uma impressora 3D, jamais. Eu tenho um treinamento para impressora 3D que no mínimo é 3 dias, que vai do funcionamento básico a por que você está imprimindo, por que você quer imprimir alguma coisa. E aí tem todo um processo de desenvolvimento sobre como é que é o material, por que, que ele escoa, por que, que a temperatura é essa, por que, que aquece a mesa, por que isso, por que aquilo, é um monte de porquê que você... É um makerspace freiriano, assim, não é só uma educação bancária, é um pensamento crítico. Não, então, porque tem que criar, sabe, tem que criar esse conceito, essa evolução. Só assim, né, você deixa de ser refém de pragmatismos industriais e tal. Vai ter essa exploração para quem não tem esse nível de preparo. Vai ter, sem dúvida nenhuma. E é difícil combater, é difícil você bater em cima. A gente estava conversando lá, falando lá da Nestlé, e assim, é bem o que eu falei pro... Como é que você está falando? Pedro Jatobá. Pro Pedro Jatobá, quando a gente estava discutindo, assim, ele deu um exemplo pragmático sobre isso, e assim, eu concordo com ele. Mas é difícil você chegar numa Nestlé e bater nela, pô. Sabe? E não é um, dois, três que vai bater na Nestlé, mas a comunidade que usa os produtos da Nestlé precisam estar preparadas para uso. Aí ela vai apanhar se ela não fizer certo. E esse é um trabalho que o Makerspace tem a responsabilidade de fazer, penso eu. Eu, pelo menos, assumo a responsabilidade de fazer. Não vou fazer com todo mundo. Mas se eu tiver uma rede que compartilhe isso comigo, tem muita gente fazendo. Isso transforma. Uhum. Isso efetivamente transforma. Como lá na favela, você está fazendo lá, você sozinho vai tratar com 10. Mas se você pegar o exemplo aqui de Medellín, ele consegue, com uma só metodologia, ele consegue atender uma comunidade de 50 mil pessoas. Né? Então, assim, tem muito poder esse processo aí. É isso que... E aí eu poderia falar mais milhares de outros assuntos, mas fundamentalmente para essa conversa, eu queria deixar essa contribuição para vocês pensarem se isso realmente é por aí ou não é. Às vezes é a minha opinião, mas se é por aí que a coisa rola. Né? Sim, aspecto educacional acho que é realmente importante. A documentação é, né, importante, não só do processo pontual ali, de como fazer com aquele determinado produto, mas também da construção, das justificativas, enfim, né, de como se chegou naquilo. É, não só de operar uma coisa, mas de as pessoas sabem que leva aquilo e quais são as implicações. Olha aqui, o que você está pensando, tipo, de... assim, de construção... Cara, eu estou pensando em fazer um encontro durante o Labirinto, em Santos, no dia 23 de junho, das 4 às 6. E aí a gente vê o que acontece depois. Passando meia hora. Já passou. Já passou. Ah, então já aconteceu? Já aconteceu. Ah, entendi. Então agora estamos no depois já. A gente tem uma gravação. Então vamos ver o que vai acontecer. Vai publicar a gravação. Não, acho que assim, tem... Na verdade, tem esse começo, tem uma lista de discussão, e eu tenho essa maneira de sempre fazer uma lista de discussão, né, cara? Eu já tem 15 anos que eu nessa onda. Sabe que eu te conheço há muitos anos, só de lista de discussão. Só de lista de discussão, né, cara? Mas, assim, pra mim é um pouco essa provocação de, cara, começar a pensar nesse aspecto de transformação, de transformatórios e tal, e tem uma outra... Porque eu acordei da noite que eu tive esse insight do nome, aí eu acordei com esse nome e falei, pô, legal, cara, pô. Inventei o nome, eu fui pesquisar e tinha um projeto de um amigo meu que eu já conhecia, que é Transformatório, que é no sul da Itália, um cara que junta um monte de artistas para trabalhar em questões críticas da sociedade atual e junta todo mundo num castelo do século XII e junta os artesãos locais e tal, locais. E, enfim, acaba tendo a ver, e o cara acabou de falar também hoje, mandou um e-mail dizendo que vai ter outro encontro desses em outubro, lá na Sicília. É, vamos pra Sicília, a gente escola um barco. Não, dá pra ir pro Ubatuba, a gente pega um barco, faz uma escala em Ubatuba e vai pra Sicília. Porra! Tem que fazer o barco, vai pegar um barco abandonado. Fazer um barco de garrafa pet pra caralho. Aí tudo bem, pra chegar em Ubatuba até vai, mas. Vai acabar com os exibições. Mas, não sei, na verdade é uma questão mesmo, que eu acho que essa articulação da concretude da cultura digital é uma coisa que eu sinto falta, senti falta por algum tempo. E começar a pensar em, cara, não sei, fazer processos de intercâmbio entre projetos que trabalham com essas coisas, fazer... Eu tô pessoalmente também nessa iminência de começar um projeto de doutorado que vá por esse caminho. Eu vou fazer um processo agora de 3 meses no fim desse ano, que eu vou visitar alguns lugares, eu vou passar um tempo numa residência na França trabalhando com o pessoal que tem um laboratório de mídia e tem um Fab Lab, e estão fazendo um evento sobre descarte, material descartado e tal. Como que chama? Qual das... Ou esse rolê? Que eles têm um laboratório de mídia e Fab Lab? Então, o laboratório de mídia chama Ping, fica em Nantes. Nantes, do Julien Belanger. E o Fab Lab chama Plateforme C. Como? Plateforme C. E é um negócio tipo maior que esse auditório, sabe? E eles estão muito nessa coisa. Então, eles conseguiram grana da prefeitura, construíram, compraram as máquinas, aí chega lá e fala, pô. Pra que a gente queria isso, né? Chama os alunos de design pra prototipar pro produto. Falei, porra, não, cara. Nossa, Então a gente vai dialogar um pouco nessa coisa. Pô, que demais, tá? Porque é uma experiência muito foda, que na verdade é o que eu tô tentando fazer. Aí assim, na verdade o projeto no Catarse é pra captar uma grana, porque eu também tô. E eu tô num diálogo. Eu tô num diálogo também, que é o quanto esse meu percurso pessoal aí de cultura digital, ativismo midiático, cultura digital, trabalhar com os pontos de cultura, cultura livre e eventualmente cair nesse mundo aí de laboratórios, hackerspaces e tal, essa evolução, o quanto isso consegue dialogar com outro referencial que é da minha esposa, que é joalheira, artesã, é mãe do professor Waldorf, faz bonecos de feltro para as crianças e tal. E pensa, cara, como a gente consegue, porque ela tem uma sensibilidade de materiais, de formatos, de técnicas de interferir fisicamente nas coisas, que é também um legado aí, cara, de, sei lá, uns 1000 anos de evolução técnica. É, e o quanto a gente consegue, talvez, fazer alguma coisa junto. Então, eu tô tentando construir essa história desses 3 meses finais desse ano, que é esse projeto que eu coloquei no Catarse essa semana, chama Transformatéria, que é uma brincadeira um pouco de pensar o quanto a gente consegue aproximar isso, essas coisas de, essas referências de artesanato, tecnologias e apropriações e tal, e cultura livre. E, na verdade, eu vou apresentar isso agora lá. Não, passo o dia inteiro falando aqui, né? Os caras me chamam pra fazer uma coisa, eu fico 3 dias falando. Tem duas coisas na minha cabeça aqui que é melhor soltar logo antes que... Isso que a gente tem aqui pra lá também, porque... Ah, tá, é, parada. Vai ser aqui, não é? Vai ser aqui. Ah, vai ser aqui? Ah, então a gente já tá lá. É, já. Ah, não é plenária, é apresentação, né? Ah, boa, eu já apresento a sua matéria direto. Um foi quando... Desculpa, eu perdi o teu nome, né? Leonardo. Leonardo. Quando tu falou sobre a visão de Bruno Latour sobre os objetos, né? E quando tu falou na França, aí eu tava vendo aqui umas coisas que eu tava anotando. Em 2015 eu anotei aquela referência de Simondon sobre a máquina, né? Uhum. E eu vejo que essa conversa da gente aqui da abertura da gente pensar uma filosofia do reparo, né? Ou uma filosofia sobre as coisas. Transformação. É, uma filosofia sobre a transformação. E aí, puxando um pouco sobre do que eu entendi, do que eu absorvi sobre a questão de entender as coisas mais na visão, levando para o termo alemão Ding, de você entender que o objeto ele está ali para deliberar, para criar essa, na verdade, esse dissenso, né, de juntar pessoas e atrair pessoas. Como a gente usa essa oportunidade que a gente tem de entender o reparo, entender a transformação como um catalisador, ou talvez uma forma de metabolizar boas práticas assim, na Terra. Eu acho que a gente pode contribuir muito, assim, inclusive atualizando ou dando um shift nesse conceito aqui de Simondon, de que você observa a construção da máquina, contempla ela e entende o seu funcionamento. Quais são os outros tópicos que a gente aprendeu a partir do reparo, a partir do conceito? Sim. E que tipo de filosofia a gente pode empregar nesse contexto, assim, se você pega Internet of Things também, a gente precisa trazer respostas rápidas a isso antes que o pessoal transforme a cidade num grande robô, entendeu? Ah, já era. Já tem, mas a gente precisa resistir nessa parte. O meu interesse vem muito a partir disso também, né? Justamente para entender os objetos, justamente para a gente tomar consciência do quanto a gente está colocando as coisas para tentar de alguma forma entender esse circuito que funciona das coisas, como elas agem em determinado momento, é abrir a caixa preta mesmo, né, de todos os objetos, pelo menos a gente tomar consciência de algumas coisas, e isso, a teoria Torres, de alguma forma, trabalha isso de forma mais teórica, no sentido de que, claro, todos os objetos têm política ali, né, não são neutros, né, a gente sabe disso, mas a gente desconhece às vezes que o celular que eu estou usando faz uma diferença, que tem uma política aqui. E decisões que foram tomadas. Cada decisão, o fato desse aqui ser um Firefox OS que acabou agora, foi descontinuado, então por que foi descontinuado? Começa a ver por causa da LG, que é a única que tem no Brasil esse celular aqui e tal, e que ele é uma merda em geral, um monte de coisa. Tem um monte de coisas aí, sabe? Que só tomar consciência disso é muito importante, acho que, de alguma forma, conscientizar as pessoas disso, sabe? Um pouco da minha ideia teórica nesse ponto, conscientizar sobre objetos. Outra coisa que eu lembrei, assim, é mais ou menos o mesmo que a gente está falando aqui, só que outro jeito de organizar isso é se apropriar e usar dessas tecnologias, dessas metodologias, para não ser usado e apropriado por elas com interesses que a gente nem sabe quais são. Assim, a maior parte do tempo a gente está sendo usado como público, como fornecedores de dados sobre a nossa movimentação, sobre o nosso consumo, sobre o nosso perfil, enfim. E a gente nem tem acesso a esses dados. Tenho certeza que algumas empresas por aí têm mais informação sobre mim do que eu mesmo. Sobre a sua saúde, sobre a sua questão bancária. Depois que eu comecei a me dar conta disso, claro, eu tento fugir, assim, eu tento não usar disso que possa se dominar, se impor sobre mim. Mas até se dar conta. Que botaram, serviram um jantar ali, que eu acho que imprimiram ali na impressora 3D uns pães de nome. Aí essa galera maker lá fora. Ótimo, vai sobrar acabar com o resto. Aí que não sei se vocês vão desfazer a roda, mas talvez um ir pegar e voltar, mas. Eu acho que já morreu, mano. Não, acho que a gente tem que pensar um pouco em. Ou se migra lá pra fora, do lado da mesa ali. Querendo migrar a roda do lado da mesa ali. Mas eu não sei se pensamos em próximos passos ou um pouco chamar essa conversa na lista de discussão. Quem não tiver cadastro. Fazer um podcast com esse áudio. Aí. Eu acho que esse áudio eu vou publicar, se ninguém se opuser, ninguém vai dar conta. E eu acho que reverberar. Mas não vou usar essa linha como domínio público, não. Acho que reverberar o rolê, assim, reverberar o papo. Eu acho que a essência dessa lista é isso, é tipo um espaço de diálogo assim, aberto sobre. Eu acho que para mim, assim, eu vejo muito isso como uma provocação para a cultura maker reagir um pouco. Então não necessariamente a gente tem que instituir alguma coisa nesse contexto, mas trazer um pouco essa questão, que eu acho que é uma questão bastante relevante, que por conta de outras prioridades não vem sendo tratado. Produzir novas coisas em vez de reparar e consertar coisas que já existem, tem tanta coisa. Discurso discurso dominante agora é empreendedorismo com produtos feitos, fabricados e tal. E também que tem essa coisa de não dialogar com os saberes. Os makers manuais que são desvalorizados. Tá? E às vezes a gente pode pensar nesse eixo, né, de cara, como que a gente usa essas novas tecnologias para revalorizar e para a molecada se interessar de novo e querer ser afinador de piano, ainda tem, mas. Agricultor orgânico, sei lá, consertador, sapateiro. Mas é engraçado, o sapateiro lá em Ubatuba, o sapateiro ainda tem, né? É que na verdade, assim, eu não sinto muito esse distanciamento. Eu posso estar numa bolha, mas eu não sinto muito esse distanciamento de quando eu, sabe? Mas eu acho que tem diferença da gente que tá, tipo, na Maré, articulado. Acho que tem uma consciência crítica e política que é diferente de você pegar numa cidade menor, em que tem valores instituídos do que é sucesso. É diferente da metrópole. Na verdade, tem uma eu também trabalho com jovens, né, paulistas, assim, eu não vejo tanto isso porque eles estão nessa discussão também. Uhum. Mas eu reconheço, eu acho que os dois universos têm coisas que... Ah, veja o seu Zé Pedro lá do Quilombo da Fazenda em Ubatuba, a roda d'água quebrou e ele falou... Não tem ninguém. Não, assim, ele supervisiona, ele sabe fazer, cara, que é roda d'água, R$8.000 de madeira para consertar a roda. E ele consegue supervisionar, mas ele não conseguiu encontrar uma molecada interessada em aprender. E o cara tá com 78 anos e daqui a pouco não vai mais estar ele lá para consertar a roda d'água. Então é um pouco é um saber que se o cara morreu hoje, se perdeu. É o genro dele que ele tá mandando fazer agora, talvez tenha aprendido, mas não sabe. Eu acho que tem uma coisa que a Sheila falou, essa coisa das... da molecada que não se interessa e tal. Eu perdi. Eu acabei falando do seu Zé Pedro. Não, eu falei da família, assim, na minha família, eu quis continuar isso e tal, do meu avô, mas às vezes eu percebo que tem um cruzamento, não necessariamente, eu vejo, às vezes eu vou, sei lá, na casa de um amigo, alguma pessoa, eu vejo assim, ah, e a avó, a mãe da minha amiga é costureira, e eu tipo, sai daqui, amiga chata, que você quer falar de qualquer coisa, eu quero falar com a tua mãe, eu quero aprender essas coisas com ela, assim. Não... Exatamente assim, mas às vezes rola essa vibe, assim. Então, não sei, assim como eu vejo, às vezes, acontecer ao contrário também, tipo, uma pressão do pai de um tal primo para que ele continue sendo advogado, que ele continue sendo médico na família, mas na verdade o guri quer ser um total outsider, então ele cola em mim e nas pessoas afins porque ele quer sim, essa vibe. Enfim. Eu só eu consegui lembrar, a coisa de as pessoas não consertam mais, novas gerações não tem mais esse hábito de consertar as coisas. E isso foi uma coisa que assustou a gente na meta reciclagem. Ó, botas batendo no chão, responsável. Mas me assustou um pouco numa época que estava na reciclagem, que tinha essa coisa do Brasil crescendo, economia desenvolvendo na década passada. E a inundação do que. E aí é legal quando eu falo em inglês com as pessoas, que a gente chama de cheap shit from China, que é, cara, a gente agora pode comprar um chuveiro de 10 reais ao invés de consertar a resistência ali, juntando. Sim. E o chuveiro de 10 reais vai durar 3 meses. E tem toda uma discussão sobre obsolescência programada, disponibilidade de porcarias baratas, que tem que entrar um pouco nessa conversa. Sim. A gente não precisa mais consertar, e aí por causa disso a gente não aprende mais a consertar. Sim. Porque a gente consegue comprar, a gente entrou nessa porra. É porque a gente não valoriza mais o conserto. É, o conceito de qualidade de vida, enfim, é poder consumir coisas novas e tal. Isso que é, tu tá evoluindo na vida, se tu pode trocar de carro, talvez o teu. Nem quebrou. É. Uhum. E você troca? Não, as pessoas até ficam esperando a hora de quebrar pra poder comprar. Esse celular. Mas enfim, eu acho que não. Pra encerrar, pra quem tá ouvindo a gravação aí, estamos sendo expulsos da sala. Mas eu acho que é só a gente deixar essa conversa que deve continuar e vamos infectar as makerspaces. Boa. Ciência e cultura também, não só ciência. Sim. Mas aí, de próximo passo, então. Próximo passo, a gente conversa na lista de mudar o mundo. Tá. Mudar o mundo já. Consertar o mundo. Como diz um amigo, a gente já mudou o mundo. Agora falta fazer o relatório. Sensacional. Valeu. Assim.